140, bom dia. Na 140, contato radar, sou para o nível 250, saída Puca Zumbi. 250, Puca Zumbi, 140. Mike, Quebec, tem livre acionamento e um transporte táxi. Guardião 01, no conceito solo? Aos 01 no corte frequência livre, bom dia. Localizador, voo no 738. Voo no 738, completa, chame a torre, 1-18-9. 1-18-9, para a torre, voo no 738. Azul 4207, Azul 4207, acione identificação, desça para 4 mil pés, o ajuste no 014, chegada bom. 4 mil, acione 4, chegada bom, forma que fez o contato com o centro. Sente, Azul 4207. Salvador, gol 1738, muito bom dia, estabilizado, sinal ILS X-Ray, baixar travada visual com a 190. Gol 1738, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 109. Livre pouso na pista 10, gol 1738. Um ajuste, gol no 738? 1-0-4. 1-0-4, gol no 738. 1-2-6-0. 1-2-6-0, Recife, 390, pronto? Pronto, 4-2-6-0. 2-6-0, Recife, autorizado, 390, Viano Whisky 58, decolada 1-0, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 1-2-0-8, acione 50-1-6. Livre táxi, chame para ingresso, Vitor Mãe Quebec. Decola uma pouca, atenção Caju, controle 208, telefone 506, gol no 260. 260, cruzamento correto, continuando para posicionamento. É a passagem do 260. Vitor, Mike, Quebec, ali mantém o 97. Tomai Quebec, livre de decolagem. Vento 1110 graus, 10 nós. Bom dia, gol 19738. Estou. 738, caso de Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, gol 19738. Vitor Mike Quebec, decolou 06, controle 120, decimal 8, até o regresso. 08, até o regresso, Vitor Mike Quebec. 45, tá, né? Azul 4082, acione a identificação, autorizada a chegada à mar e desça para o nível de voo 050. Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec. Papatango, Vitor Mike Quebec, mantém as condições visuais do meu PES, de acordo com a Xerra, reportando Farol da Barra. Ponto Farol da Barra, Quebec. Porto 207, desce para 2000 pés, ajuste 1-0-4, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, 1-0-4, reporte sinal estabilizado ILS, 4-2-0-5. de Salvador, bom dia, voo 9250, dentro daqui. Voo 9250, acende identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Mari 050, 9250. Batalha Vitor Mike Quebec, me frequente na coisa. Paulo Gomes 260, por estar no momento, posição 8. No 08 da Liber, pode táxi no 260. Autorizado, é posto para táxi, 260. No 04. 2014, é o 400. Vitorinho Juliette, Cairo, mil pés pro nosso. Gente, Serra, Novembro, Charlie Lima, mil pés. Elevador 17, primeira curva direita, corredor axé restrito. Controle 1 no 208, acione 01 no 60. Gente, gente, Vitor Juliette. Chame torre agora, 1895. Estabilizado, INS, azul 4207. Azul 4207 completa, chame a torre, 1895. 1895. Azul 4082, está autorizado no sinal ILS, é posto estabilizado. Está mais estabilizado, 4082. Torre, bom dia, Azul 4207, estabilizado ILS, visual. Azul 4207, livre pouso, pistola 0, vento 130 graus, 12 nós. Livre pouso, 10, 4207. Paulo Gota 260 para o táxi, 1259 a bordo, economia de 3 horas e 10, alterna Natal. 260, utilizado táxi via parte principal, IJ Alfa, no ponto de espera, Domo 0, chame torre, 118 decimal 95, QNH 1014, boa viagem. Táxi, IJ Alfa, 114, ponto de espera, 2914, 2280. Oxanã 6200, acionando identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Salvador, Gol 1260, pauta de espera no zero. Gol 1260, ali mantenho no zero. Ali mantenho no zero, 1260. Já. Salvador, muito bom dia, Azul 4082, 3 milhas para espera. Azul 4082, mantenha aproximação, aguarde pista livre. Na escuta. Azul 4207, solo 18, solo 121, decimal 9, livrando à direita. Bom dia. Livrando à direita, solo 219, bom dia, 4207. Gol 9250, vista para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Está autorizado sinal INS, reporte estabilizado. 2000 no 0 no 4, reporte estabilizado. 9250. 0 graus, 10 nós. Decolagem feita no zero, Gol 1260. Solo, bom dia, Azul 4207, na sua escuta. 4207, Tarde de Alfa, Juliette, Portão 10. Alfa, Juliette, Portão 10, 4207. Externo, baixar travado, Azul 4082. Azul 4082, mantenha aproximação, guarde pista livre. Na escuta. Confira. 131, na sua identificação. Uma 31 no contato radar, 67 milhas, sudoeste do VR de Salvador. Voa na proa de Mari, parece chegada a Mari, reporta no ideal de descida. Uma 31 desce para o nível 050 na proa de Mari. 0 vento 1-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso na 10, Azul 4082. Comandatuba, autorizado 300 via conforme rota, DCT Salvador após conforme rota, decolando 7, primeira curva direita, saída da El, Leda após direto. Controle 1208, acione 5577. Vou para o nível de voo 390, sai da FUCA. 390 na FUCA, voo no 290. Oxanã 6255, aciona a identificação, autorizada a chegada Mari. Desça para o nível de voo 050. Identificou Mari 050, 6255. Estabilizou o campo à vista, 9250. Voo 9250, completa, chama a torre, 1-1-8, decimal 95. 2295, 9250. 22, direito, 219. 219, Azul 4082. Salvador, bom dia, Azul 4082 de Lua. 4082, taxi de Alfa, Ponte Anjo, taxi de Juliette. Alfa, taxi de Juliette. QNF, para esse final do 5040, espero na recepção em DAP. Está livre, o Xande 6200, está presente, vou direto do Duna. Duna da presente, peço. QNF, 5040, obrigado. 95 Guarulhos 340, pronto? Copia. Guarulhos, sonorizado 340, Guarulhos Zulu no meio, após Bravo Hotel Zulu, após ECT Trilha, após conforme rota. Brincou o Domo Zero. Primeira cor direita, saída da El, Leda, após Bridge. Controle 120, decima 8, acione 5026, 3895. Estou ameaçando 50, está 11. Não pode confirmar 5026, o transponder. 5026, acima? Aprovado Guarulhos, nível 340, na saída da Mel, Lida, após Bridge, na 2236, decola com curva direita, 208 o controle, 5026 transponder, trans 3895. 3895, regimento correto, mostrando para posicionamento. Vai reportar. Alliance Line 238, stand by for copy. Aguarda. 1-0-9-4-6-2-5-5. Informação, grande concentração de urubus aqui na final. Torre copiou 9-2-5-0. Prossiga. A grande formação de urubus aqui a 5 milhas da final. Ok, sede. Oxa, 6255, vou direto, tá? Itap, grato, 6255. Livre, aguarde um instante pra copa. Azul 4082, ingresso na Juliette, portão 01. 01, 4082. American Line 238, ready for copy? American Line 238, ready for copy? American 238, yes, go ahead please. 2 Kilo, Mike Inge Alpha, Air Spot Level 360, via Amplitude 20, after conform your flight plan route, because of runway 10, after left turn, Momo departure, after flock transition. Salvador departure, frequency 120.8, and Scott 5041. Afghanistan, up to flight level 360, upper Zulu 20, flight plan route, left turn out. The Momo departure with the flock transition 120.5041, American Line 238. Quick on 238, Rocky 5041. ISM 5041, thank you. Read back, correct, push ready for pushing startup, American Line. Okay, thanks. Chamei mesmo, considera essa identificação. 2-1 à direita. Salvador, 3-1, avião não chamou? Agora distante, copo número 2. Solo Salvador, bom dia. Voo 9250, Lefran, na sua escuta. 9250, táxi de Alfa, reportagem do táxi 3 Juliette. Reportaremos para ingresso antes da Juliette, voo 9250. Um bom no meio, a Fortaleza 090, pronto. Um Bono 6, Fortaleza, 090 autorizado, via Whisky 1, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída a lotar, controle 1208, acione 5025. Juliette, decolada aos 27, chama o controle 120, decimal 8, até a volta, Julico. 28, grato. Com aquele cordial, bom dia, Papatango Vitorinha Júlia. Papatango Vitorinha Juliette, mantém as condições visuais no meu pé, corrigiu Axé, reporta no trono da barra. Possibilidade de acender o 2500, Sena. Realmente mantendo o meu pé para não interferir nos tratos na aproximação, Vitorinha Juliette. Afirmativo, vai manter 1000. Juliette, Tango Zulu, prossiga. Não temos seu plano de sistema ainda? Foi feito para que horas? Assim que apareceu o time para a Copa, se já estamos. Foi para 14 horas? Confirme? Estou ouvindo Galeão 380, pronto, cópia. 3191 para o Galeão, autorizado 380, Veuca 10, após conforme rota, decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após bridge. Controle no 208, acione 5030. Afirmativo. Eu estou aqui no meu radar, 2500. Sim, esclarecimento correto, forte, quando pronto. Contorno 250, ingresso na Juliette, portão 09. Ingresso na Juliette, voo 9250. Salvador, 6200, estabilizado. Xané 6200, completa aqui na torre, 118, decimal 95. 18, 9, 100. O voo no meio, chame torre, 118, decimal 95, para ingresso na 1028. Oi, Salvador, bom dia, Xané 6200, final do 10. 6200, porte externo vai ser travado, avistado. Para informação, temos o pessoal da infraero, lateral esquerda, fazendo corte de grama. Se já foi chamada atenção, os mesmos informaram que eles estão a 50 metros. Então atento ao primeiro terço da pista. Os operários estão fazendo a manutenção da grama lateral esquerda da pista, ok?